Sou na vaquejada da Lapa com tempo que eu vivi. Levei carreira de boi com meu cachorro tupi. Se eu não pegar esse boi, ai ai colega, vou embora. Se não me embora daqui, eu vou me embora daqui. Se não pegar esse boi, se não pega esse boi, ai ai, eu vou embora. Você não pega esse boi, ai ai, eu vou embora. Vou na vaquejada da Lapa, com o quanto eu vivi. Levei carreira de boi com meu cachorro do que. Se não pega esse boi, ai ai, eu vou embora. Se não pega esse boi, pega esse boi, ai ai, eu vou embora. Você não pega esse boi, ai ai, eu vou embora. Oh, mas eu vou me embora daqui, eu vou me embora daqui. Você não pega esse boi, ai ai, eu vou embora daqui. Você não pega esse boi, ai ai, eu vou embora daqui. Você não pega esse boi, ai ai. Esse boi, ai ai, colega, eu vou embora daqui. Na vaquejada da Lapa, tudo que eu vivi. Bebe carreira de boi, o meu cachorro cumpri. Se não pegar esse boi, ai ai, colega, eu vou embora daqui. Você não pegar esse boi, ai ai, colega, eu vou embora daqui. Você não pegar esse boi, ai ai, colega, eu vou embora daqui. Você não pegar esse boi. Se não pegar esse boi, ai ai, colega, eu vou embora daqui. Se não pegar esse boi, ai ai, colega, eu vou embora daqui. Eu vou me embora daqui, eu vou me embora daqui. Se não pegar esse boi, ai ai, colega, eu vou embora daqui. Se não pegar esse boi, ai ai, colega, eu vou embora daqui. Se não pegar esse boi. Esse boi, eu vou embora daqui. Eu vou pegar esse boi. levei carreira de boi com meu cachorro. Se não pega esse boi,